Super Colombo, a rádio do povo. 6:03. A música que toca o seu coração, aquela que você quer ouvir, toca aqui, Super Colombo. Que 2021 seja repleto de boas realizações e que as bênçãos de Deus estejam sobre você e sua família. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie, te ilumine e te faça muito feliz. Boas festas e um ano novo repleto de muitas alegrias. São os votos da diretoria e funcionários da Super Colombo. Coronavírus. A prevenção é a solução. Ao lavar as mãos com água e sabonete, utilize preferencialmente toalhas de papel descartáveis para secá-las. Caso toalhas de papel descartáveis não estejam disponíveis, use toalhas de pano que não precisam.